Eu por ti acertaria o meu passo ao teu caminhar. Eu por ti o teu problema caía sobre mim e abraçaria o horizonte. No mar da tua solidão, eu por ti te encontraria no grito dos teus porquês, não pensando às minhas decisões e aos meus critérios se falas tu. Eu por ti palpitaria pelos teus desejos, eu por ti daria voz às tuas mil razões. Eu por ti, cantaria o teu próprio canto e esta força em mim deixaria a ti primeiro colher a flor do meu jardim. Eu por ti faria ecoar no meu peito a voz da tua dor. Eu por ti suportaria a tua fragilidade e ancorar-te-ia a minha mão se fosses arrastado na maré. Eu por ti faria a minha angústia que vive em ti. Eu por ti entregaria os meus trunfos à tua mão. Por ti sentiria a saudade pelo fragor da terra que deixaste. Eu por ti palpitaria pelos teus desejos. Eu daria voz às tuas mil razões. Eu por ti seria o eco do teu canto, na apatia e na alegria que esta força em mim deixaria a ti primeiro colher a flor do meu jardim. Deixaria a ti primeiro colher a flor.